Controle Salvador Eu Azul 2783. 2783, prossiga. Teria possibilidade de coordenar com o Centro Recife a nossa proa direto conquista para minimizar o nosso atraso, Sarita? Azul 2783, aguarde. Ana. Meu Oscar Mike Yankee, frequência livre. Azul 2783, autorizado direto Vitória da Conquista. Direto Conquista, Azul 2483, grata coordenação, Sarita. Tem 3304, desça para 2000 pés, ajustando 0 no 4. Autorizado LS Extreme, está no 0, reporte estabilizado. E o PS004 reportará estabilizado no X-Ray, da 3304. Autorizado, reporte estabilizado. Obrigado, só para lá. Uno 095, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 180 graus, 79. Início decolagem da 10, gol 1095. Vitor Índia Juliette, autorizado acionamento, chama para o táxi. Desouça, 3304. 3304, chegou a torre 18 da Silvia. Decola 31, controle Salvador 120, 119, corrige décimo 8. 198, obrigado, bom dia. Bom dia. 3304, na escuta? Afirmo, está estabilizado, 3304. 3304, pouso autorizado, pistão no zero, vento 160 graus, 60. Pouso autorizado na 3304. 360, vigilância no PCO 095. Azul 2783, solicita nível 180 com final. Azul 2783, nível 180 autorizado. Submantenha, permanece de onde? Submantenha 180, azul 2783. Táxi autorizado até o ponto de espera da Papá, chamando a Papá, ninguém. Victor Indio Juliette, autorizado o táxi até a Oscar. Chame no Oscar. Mike Bravianchi, autorizado o acionamento. Está autorizado o táxi. Fique atento ao Papa Alfa 32, também está taxiando até a Oscar. Chame na Oscar para ingresso. É, de boa, todo sábado, chamará na Oscar, mas está bem. Vitorinha Juliette, autorizado o ingresso, reposta alinhada e pronto, pistão no 7. Tanto de forma, mantendo a posição. Vitorinho Juliette, autorizado decolagem pistão no 7, vento no 60 graus, 60 nós. 3304, solo 35, libera a direita, solo 121, decimal 9. 29, obrigado. Whisky Yankee uniforme autorizado, ingresso, pista 17, reposte alinhado e pronto, pista 17. Juliette, Juliette, decola 36, controle Salvador 19-18. Controle Salvador para Matango, Vitor e Juliette, decolou no Vitor e Juliette, mantém o número de pé, o número de pé de corredor achar e reposta para a central da barra. Azul 2783, Chame Centro Recife, 126.0, alterna 128.8. Poderia confirmar a principal? 126.0. 126.0, 128, Azul 2783. Aviante, autorizado a alinhar e manter a pista no 7. Bianchi uniforme, decola 38. Curva esquerda, chama o controle Salvador, 19.8. 19.8, Whisky Yankee Uniforme. Whisky Yankee Uniforme, só confirmando o código transponder, 5151. Confirme, senhora. 5151 é o código transponder. Ok, Uniforme. Torre Salvador, bom dia, Azul 2796, pronto no ponto de espera da 10. Azul 2796, autorizado a alinhar e manter, pistão no 0. Alinhe e mantém no 0, Azul 2796. Guarda. Licença uniforme, contato radar na decolagem, suba via Momo para o nível 400. Aqui para o radar, pistão na sessão. Chame Centro Recife, 126.0, alternou 128.8. Chame 0288, 0095 também. Tá 2796, autorizado decolagem pista 10, vento 180 graus, 619. Livre decolagem, 2796. Mike Bravian, que decola aos 40, controle Salvador 119.8. Mike Bravian, ciente, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Papatango Mike Bravian, que decolado, perfil Coral 1 Bravo. Mike Bravian, contato na decolagem, suba via Coral 1 Bravo, para o nível 200. Via Coral No Bravo para o 200, Mike Bravian. Decola aos 4-2, controle 119.8. 19-8, boa, Azul 2796. Autoriza Juliette, não há tráfego com isso que vai reportar. Frequência livre para a coordenação. Controle Salvador, bom dia, Azul 2796, decolou na saída Conte. Azul 2796, contato radar na decolagem, subiu via Conde para o nível de voo 170. Via Conde para o 170, Azul 2796. Salvador, o Azul 2796 solicita Proa 060 por 15 milhas para desvio de formação. Autorizado, reporte ao término do desvio. Reportará o término do desvio, Azul 2796, graças. Tanguí sem uniforme, chame centro Recife 1-2085, alterno 1-2545. 2005-2545, isso que é uniforme. O Azul 2796 tem condições de voar Conde da presente, se autorizado. Autorizado, Azul 2796. Gente, voa Conde então, graças, Azul 2796. Tango Mike Bravante, chame sempre Recife, 1, 2, 5, 1, alterna 1, 2, 3, 8. Mike Bravante, poderia por gentileza repetir as frequências? 1, 2, 5, 1, alterna 1, 2, 3, 8. 1, 2, 5, 1, 1, 2, 3, 8, Mike Bravante. Salvador, bom dia, Sanã 63, no ano, informação Oscar. Sanã 63, 1-1, sendo identificação dessa via Bonfi para 4.000 pés, ajustando 014. Via Bonfi, 4.000, 014, 6319. De Salvador Azul 2790 solicita o 190 como nível final, se possível. Autorizado, nível 190 Azul 2796. Grato, autorizado, sobe e mantém 190 Azul 2796. Decolar pista 10, vento 220 graus, 8 nós. Autorizado a lei, decolar 10 Azul 4290. 4299, decola 1200, chame agora o controle 119, décimo 8. 19, 19, obrigado. Para cima, desvio, lá direita para 2600, está formando. Gente, o chamado é 3, 1, 1, confirmando a 2600, mas apenas são mais uns 5 meses. 7. São 1, para o nível 320. Salve via para 320, Anderson. Salvador, bom dia, 6396, passando a posição Conde, serviço radar terminado, chama o controle Aracaju, 120, decimal 3. 203, eu sou 2796. 0 vento, 220 graus, 79. Tianer 6312. Assina o código transponder 5177. E o controle agora em 119, decimal 8. 198, 5177, obrigado. Controle, Salvador, bom dia, Tianer 6312, passa 1577. Tianer 6312, contato radar na decolagem, suba via Pucca para o nível 350. 79, ponto de paradão no zero, pronto. Tan 3179, autorizado a linha de decolagem, pista 10, vento 190 graus 79. A linha e decola da 10, Tan 3179. O Tianer, confirma para controle? Possível por onde chamo. Autorizado, chamo. Bom, 2171, não desça para 4 mil pés. Após a Lagoinhas, desça via chegada Bonfim. Ajuste no 014. Confirme. Autorizado, desvio, repasso técnico. Oscar, Mike Yankee. Siga direto para o farol de Tapuã. Marcelas autorizada para 6319? O Chanel 6311, desce para 2000 pés, o Chanel 014, autorizado, LSX-Way, da pistola 0, repartibilizado. 22000 autorizado, LSX-Way da 10, Chanel 6311. Tan 3179, decola 08, controle 1199. 198, Tan 3179. Bom dia, Tan 3179. Tan 3179, contato radar da decolagem, suba via saída Sul 1 para o nível 320. Sobe via saída São Uno, Tan 3179. Azul 4299, chama Centro Recife, 125.1, alterna 123.8. 251, ainda 238, até lá. Salvador, bom dia, chanelo 63, no nono sinal, trem baixo para leste. Chanelo 63, no nono, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 80 graus, meia do dia não. Autorizado, pouso na 10, chanelo 63, no nono. Papa Romeu Oscar, Mike Young, que continua a aproximação, chame na, no farol de Itapuã, senhor. Chamarei os faróis de Itapuã, Mike Young. Então 3179 autorizado, direto bem bem. Obrigado, 3179. Autorizado 2171. Chinametriz, nono, solo, zono 4, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo na frequência 121, decimal 9. Na próxima direita, chama 219, chinametriz, nono. Está bom, Papa Romeu Oscar, Mike Yang. Papa Romeu Oscar, Mike Yang, autorizado o cruzamento do eixo de aproximação, pista 10, chame para a base pela direita da pista no 7, Oscar, Mike Yang. E aqui. Chanel 6312, chame o Centro Recife 12685, alterno 125, decimal 45. 25506312. Repouso autorizado na pista 35, vento de 190 graus, 059, escanejão no 014, chame no solo controlado, Papa Romeu Oscar Mike Yankee. E aqui. Papa Romeu Mike Romeu Alfa, condições de decolar com pronóstico? Pronóstico. Autorizado a decolar para o norte da Enrimar, vento de 190 graus, 059 no aeroporto de Salvador, que negal no 014, chame fora do solo, papapapa, Mike Romeu Alfa. Estabilizado. Bravo Oscar, mantenha a posição no Papá. Copiado, Mike Romeo Alfa, considere esse decolado aos 1-5. Chame agora o controle Salvador na frequência 1-19.8, tenha um bom voo. Obrigado, Salvador, 119.8. Salvador, bom dia, Papá Papá, Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, prossiga. Decolado em Romeo Alfa, capital, para nós. Senhor de Santana, meu pai. Gente, eu posso quebrar meu CTR, Mike Romeo Alfa. Sete. Papai Romeo Alfa, Mike Alfa. Prossiga, senhor. Possibilidade para aproximar para a marca de mil aqui na 35. Afirmo, senhor. Yes. Tráfego 10 horas, 7 milhas, rumo noroeste, subindo para 1.000 pés, é o Alfa Sierra 50. 7. Sim, a possibilidade de fazer um taxiamento aéreo aqui na pista pouso na 35 para agilizar o táxi aqui. Ah, firmo, senhor. Chame solo controlado, Oscar Mike Yank. Qualquer extensão da pista. Confira. Está livre, senhor. Chame no solo controlado na carteira 35 em qualquer extensão da pista. Chame o solo controlado, Oscar Mike Yank. Comandante controlado, Yank. Décimo 8. 5-1-2-3-8, boa. O meu Bravo Oscar livre ingresso, chama olhada e pronto para a decolagem em pista 1-7. Atento somente ao Sikorsky em pouso agora para o 3-5. Estabilizado 2171. Bom, 2171, chama a torre 118, decimal 6. Até mais. Copiado Yankee aos 19, estacionar frequência livre, com descanso. Obrigado. Bom dia, Gol 2171. Bom dia, tráfego avistado, Senegal 1014, continua a aproximação. Chame quando avistando o trem baixo travado, Gol 2171. Já estamos baixo e travado. Delta Romeo Bravo Oscar, aguarde aproximadamente 1 minuto e meio para sua decolagem, senhor. Rua 2171, por gentileza, me confirme se está visual com campo? Sim. Rua 2171, pouso autorizado, pistão 0, vento 170 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso 2171. Romeu Bravo Oscar, atento à respira de turbulência do Boeing 737 da Gol que acaba de cruzar sua proa. Você tem livre decolagem da pista 17, vento de 190 graus com meia dúzia de nós. Papa Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, Luciano 7. Rua 2171, no solo 22, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo na frequência 121, decimal 9. 219, obrigado. Romeu Bravo Oscar, decolado aos 23. Chame agora o controle Salvador na frequência 119, decimal 8, senhor, bom voo. 198, Oscar, grato. Tá, então. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, contato radar na decolagem, Sub-avio saída Arbor 1 para o nível 200. E a Arbor 1 para 200, Romeu Bravo Oscar. Tráfego conhecido a reportar, frequência livre para a coordenação. Qual o estimado de pouso para o direito de campo? Change frequência livre para a coordenação.